esqueceu de que as águas sempre voltam para o mar. Mas seu oceano congelou. Pra onde você vai? E apesar da tormenta em que meu céu passou, e se esqueceu de que não volto atrás.